De 1 a 6 de agosto, a rádio mergulha nas festas da praia. Diário de Bordo. As notas e os protagonistas nas ondas da Antena 1. De segunda a sexta, depois das 4, com Tiago Ribeiro. E o Diário de Bordo traça já o meio canal de uma viagem até à cidade da Praia da Vitória, lugar e destino daquele que se afirma em 2011 como o mais atualizado e longo cartaz de festivais de verão nos Açores. E se o número de pessoas presentes é a condição essencial para que haja um festival na mais plena ascensão da palavra, também as bandas e as suas prestações são parte deste jogo de forças. Da noite de terça-feira, há muito que piratas de chinelos de dedo e forasteiros faziam anunciar aquele que é o mais festivaleiro, mais global e certeiro dia para os ouvidos atentos à música das rádios e de outras plataformas. E já aqui o dissemos que a noite de ontem fazia prever uma certa neutralidade relativamente a um conhecimento profundo e de causa sobre a já longa discografia de 7 físicos de estúdio do Subastank. A canção The Reason é, em parte, a responsável por este estado morno da música mais recente do Subastank. Discos como Every Man For Himself e For Never, de 2006 e 2009, respectivamente, criaram a imagem de mais uma entre milhares de outras bandas pop que adormeceram sobre os holofotes da fama passageira. Douglas Robb e Dan Astrin, vocalista e guitarrista, foram os convocados a falar dos já 17 anos do projeto, do seu berço e da fúria rock que os persegue e serve de nome do seu bilhete de identidade sonoro. Festas da Praia, dia 4. Eu costumo dizer que se uma banda ganha popularidade numa cidade em particular, digamos Lisboa, por exemplo, as companhias discográficas ficam alerta e tentam agarrar as bandas deste sítio, numa tentativa de igualar o sucesso da primeira banda a ganhar notoriedade. Isso acontece muito nas grandes cidades dos Estados Unidos. Por exemplo, durante um ano ou dois, todos querem ser uma banda de Nova York. O mesmo aconteceu em Seattle nos anos 90. Durante alguns anos, muitas bandas da Califórnia conseguiram atenção. Acho que não tem que ver com algo que haja na água. De certa forma, não é uma má troca para podermos fazer o que fazemos. Nós divertimos imenso com o que fazemos e isto é o nosso trabalho. Muitas pessoas têm trabalhos que não suportam. Nós temos um trabalho que nos diverte. Estamos com os nossos amigos, viajamos muito, estamos longe da família e o jet lag não é muito agradável, mas é um preço pequeno que temos de pagar. O concerto do Subastank vai para além da Reason. De certo vai ser uma das canções, mas acho que tocamos uma boa mistura dos discos anteriores e temas do novo álbum que vai sair. Espero que os ouvidos, mentes e corações das pessoas estejam abertos para ouvir outras coisas e não apenas uma canção. Apesar de ainda não termos tocado nesta ilha, todas as vezes que tocamos em Lisboa foi muito bom. Tivemos bons espetáculos. Everybody's ears and minds and hearts are open to listening to a bunch of stuff, you know, and they're not just sitting around waiting for one song. Although we haven't played on this island, but you know, every time we played in Lisbon, it's been great. It's just been a great show. Festas da Praia, dia 4. Com uma setlist a iniciar claramente com uma abertura energética e muito virada para temas mais fortes, mais rock, um meio concerto cheio dos dois ou três temas mais conhecidos e, por fim, e sem qualquer encore ou superamento do tempo estipulado, os Subastank despedem-se de um público jovem e também, no caso, muita da corporação de norte-americanos da base das Lajes presentes nesta noite de terça-feira. Para lá da música de dança que ontem e pela primeira vez contou com um set de DJ e com a instrumentação ao vivo, falamos da dupla DJ Sherpa com Francisco Silva. Batidas house, rendidas à musicalidade de um violino, foram as notas que se ouviram na Dream Zone até às 4 da madrugada. Pelo meio, e porque o mundo é também convidado a este passeio à beira-mar, as Festas da Praia 2011 receberam esta terça-feira no Palco Marina o projeto Ventos da Lira. colecionam 11 anos de vida e vão buscar ritmo e inspiração muito à herança da música celta e balcânica. Os Ventos da Lira é um projeto que já existe desde o ano 2000, somos um grupo de música do mundo, música instrumental, mais ligado à música celta, em que o objetivo é trazer às pessoas alegria e temos já conta no nosso repertório vários concertos, nomeadamente no Festival Andanças, em que os nossos temas também se adaptam às danças europeias, pronto, à dança do mundo. E o grupo agora tem estamos a dar cada ano passa um passo em frente. Estamos agora a preparar o nosso CD de originais. Tivemos a nossa primeira internacionalização agora em junho, que fomos à França, um festival onde tivemos uma aceitação espetacular. Vimos de lá muito orgulhosos do nosso trabalho e é isso que queremos continuar e hoje estamos aqui para dar também mais um passo e aqui conhecer também o nosso Portugal. Festas da Praia, dia 4. Passando em larga escala a dimensão da tenda preparada para receber cerca de 6 mil pessoas, a noite de ontem marcou por mais uma enchente pelo facto de ter ultrapassado em muito recorde de, por exemplo, edições do passado ano de 2010 e 2009, com grandes artistas internacionais como, por exemplo, Colby Kylie. A praia e as suas festas ainda vão meio, mas já deixaram no catálogo dos festivais regionais a marca do mais internacional, se não também o mais apelativo espaço cultural, intergeracional e de convívio no plano açoriano. Diário de Bordo, até à próxima sexta-feira, sempre depois das 4, na Antena 1, com o retrato noite após noite da semana 2011 das Festas da Praia com Tiago Ribeiro. Agora também disponível para ouvir em acores.rtp.pt. I am Doug, we are in the band Hoobastank, and this is the song that most of you guys will know us from. It's called The Reason, and it sounds like this. To change you.